is Milton Ground. E aí galera, eu sou o Sagat, estamos aqui no podcast do Music Ground. E aí galera, tudo bom? Eu sou o Binho do Music Ground e vou comentar com vocês sobre os lançamentos. E aí galera, eu sou o Felipe Sony e estou aqui para comentar aí. E aí galera, eu sou a Summit do Music Ground, estou aqui também para comentar com vocês alguns lançamentos do fórum. Galera, primeiro a gente vai comentar sobre o álbum do Aerosmith, que na minha opinião é um excelente álbum, né? Primeiro que conta com a volta deles aí, uma polêmica entre o Steve Tyler, né? Que foi mal encrenca, que ele tava querendo separar da banda. Então já começa com grande pontuação aí deles ter voltado. Destaque aí que a gente, que vocês podem estar ouvindo aí no fundo, é Beautiful, né? Uma música de grande impacto pra banda. Um bom álbum, eu curti e acho que a galera do Music Ground também vai gostar. Bom, galera, eu vou compartilhar das mesmas informações que o Binho passou. Eu achei que o álbum ficou muito bom. É, como ele informou, acho que tem 14 anos que a banda não lançava alguma coisa realmente inédita. O álbum, eu acho que eles usaram aquela mesma técnica de fazer o bom e velho som do Aerosmith. O álbum está completo. Você encontra de música mais hard rock, a música mais alternativa e as velhas baladas. Acho que o álbum não deixa de ser Aerosmith. Todo mundo, acho que curte Aerosmith, vai achar bem legal o álbum. Acho que não tem nenhum comentário ruim sobre o álbum, não. Eu até vi que na Rod Crew o pessoal deu nota 9 pro álbum. Ou seja, o álbum realmente vale a pena ser baixado. Bom galera, esse álbum aqui é o All Dead Remains. O álbum chama-se A War You Cannot Win. Basicamente, o álbum tá bom. O que eu posso dizer? Eu não sou um grande fã da banda, mas eu já acompanho os caras já tem um tempinho já. O que eu percebi nesse álbum é o seguinte: a banda tá mais técnica. As músicas que foram apresentadas no álbum tá mostrando uma banda mais entrosada, uma banda que tá tendo uma melhor qualidade, não sei se pode se dizer, uma qualidade melhor de estúdio, tá sabendo aproveitar algumas coisas que não eram aproveitadas antes. Tem muita gente que vai falar que o álbum tá mais leve, que os caras estão começando a se vender, coisa do tipo, mas eu acho que isso aí é bobagem de fã mais true, porque sinceramente eu acho que o álbum tá bom. Eu não daria uma nota máxima pro álbum, porque eu acho que ainda faltou algumas coisas, mas pela qualidade técnica e acho que a evolução que a banda vem fazendo durante seus lançamentos, acho que tem que ser lembrado isso. Essa evolução que os caras estão fazendo em cada álbum, eles dão uma melhorada. O entrosamento nesse álbum, pelo menos, eu acho que é o maior entrosamento que a banda já teve até hoje. Bom, que nem o Sargat falou aí, gente, eu não conhecia a banda, All That Remains. Esse foi o primeiro álbum que eu ouvi, mas eu já gostei bastante. Eu reparei que tem bastante vocal gutural que eu não gosto muito, mas só pelas músicas Stand Up e Asking Too Much, já curti bastante a banda. E muitos comentários que eu li na internet, foi exatamente isso que o Sargat falou, que a banda tava ficando mais pra ser vendida e tal. Eu, por ser o primeiro álbum da banda, eu gostei, primeiro álbum que eu ouvi, eu gostei, só tenho a elogiar. Gostei de bastantes músicas e fico destacando aí pra vocês ouvir Stand Up e Asking Too Much. A música que vocês estão escutando no fundo é Just Moments in Time, é a faixa número 7 do álbum. Gente, vou falar pra vocês do álbum do Cradle of Filth, The Manticore and the Other Horrors. Bem, eu não gostei muito do álbum não, tá? Eu acho que tá muito igual aos outros. Não sei se acontece com vocês, mas eu sempre fico esperando alguma coisa que me surpreenda, que nem Fetamine me surpreendeu, tá? Essa música que vocês estão ouvindo é a faixa 2 de Abhorrente. Não é a minha preferida. A única música que eu achei que tinha alguma coisa de diferente e que você podia ouvir mesmo o vocal do Danny, porque é um vocal legal mesmo, sendo uma banda de vocal mais cultural, é a faixa número 10, Succumb to This. E é isso aí, acho que eles estão precisando mesmo dar uma mudada ou fazer uma coisa que surpreenda os fãs que estão esperando isso aí. Bom, galera, eu vou discordar com minha amiga, porque eu tenho que falar que o álbum também está ruim, mas eu, sinceramente, como um fã do Cradle, eu acho que eles não lançam um álbum bom desde o Media, de 2000. Nem o Methamphetamine eu acho bom. Na verdade, eu acho o Methamphetamine o álbum mais vendido do Cradle of Filth. Bom, mas enfim, o álbum em si, eu sinceramente achei ele, eu não achei ele tão bom quanto muita gente tá falando. Eu achei o álbum anterior, o Darklight, bem melhor do que esse álbum. O álbum tá legal, mais ou menos, as músicas estão muito grandes, e todo mundo já sabe, o Danny Fuchs não canta bem mais desde muito tempo, ele não vem cantando bem. E não é exceção nesse álbum, ele não tá cantando bem, a voz dele não está muito boa. Eu acho que é um álbum que eu acho que deve ser escutado por quem é fã do Cradle, só por escutar mesmo. Agora, quem não é fã, sinceramente, eu acho que vai escutar e vai ter decepção, porque a banda realmente, pra mim, o Cradle of Filth é já uma banda perdida. Eu acho que dificilmente eles vão voltar a ser aquela velha banda como foi em lançamentos anteriores. I'm been standing where you left me. Praying that you come and get me. But now I found my second wind. Now I found my second skin. Well, I know what you were thinking. You thought you watched me fade away. When you broke me into pieces. But I gave each piece a name. One of me is wiser. One of me is stronger. One of me's a fighter. And there's a thousand faces of me. And we're gonna rise up. And we're gonna rise up. Agora a gente vai falar da Christina Aguilera com o novo álbum dela chamado Lotus. A música que vocês podem ouvir aí de fundo é Army on Me, a música de número 2. Que bom, porque a primeira já é uma introdução de 3 minutos, super chata. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas a música é muito chata, gente. Boa introdução, viu? E um assunto que eu acho que tem que ser muito discutido, referente a esse da Christina Aguilera, é sobre o flop que ela tá levando nesse álbum, que tá bastante circulado na internet isso, que ela teve a pior vendagem do álbum dela foi esse. O CD vendeu menos 40 mil, a menos do que o álbum anterior, que já foi o pior álbum vendido dela. Ou seja, esse é o segundo fracasso da carreira dela. E eu também concordo, as músicas não são boas. Pra não falar que não tem uma música boa, a única que assim, é boa de ouvir é o single mesmo que foi lançado, que chama Your Body. É a música de número 4. E dá pra extrair algumas músicas boas apenas do CD. Que dá pra ouvir assim, que é a meu homem mesmo, que vocês estão ouvindo aí no fundo. Red Hot Kinda Love, que é a música de número 3. E Make the World Move, que é a música que é em parceria com o CeeLo Green. Acho que são poucas músicas, ela não fez nada de diferente. Infelizmente, gente, pros fãs aí, é uma decepção. Algum áudio trash. E eu acho que nada melhor do que um bom trash alemão. É o exemplo desse álbum Destruction, o Spiritual Genocide. A música que vocês estão escutando aí é a música auto-intitulada, nome do álbum, que tá simplesmente fodástico. Eu acho que esse ano as bandas, principalmente as bandas de trash alemãs, acho que elas fizeram um complô, só pode, pra poder lançar todos os álbuns fodas. Na verdade, não foi nem só do thrash alemão. Todas as bandas de thrash estão lançando álbuns bons. O Testament, o Creator, o Accept. Todos os álbuns estão bons. E eu acho que vai ser muito difícil escolher qual vai ser o melhor álbum de thrash do ano. Esse álbum do Destruction está muito bom. Espero ver eles aqui em BH. No mês de janeiro, eu acompanhei o show desses caras no Metal Open Air. O show foi fodástico. Acho que os caras arrebentam ao vivo, não deixa ninguém parado. E eu acho que não tem o que comentar muito sobre o álbum. Simplesmente o álbum tá foda, que todo mundo tem que escutar, bicho. O álbum tá muito bom mesmo, vale a pena. Creeping greed that is spreading will rise. Spiritual genocide. Bem, galera, eu tô aí pra falar desse álbum do Rio Ninho aí que, na minha opinião, surpreendeu e muito, sabe? E assim, foi um álbum que bem trabalhado, eu vi evolução no instrumental. Mas assim, uma coisa que faltou pra mim foi a pegada do aquele single do álbum anterior, I Against the Wall. Tipo assim, o álbum tá muito bom, essa música vocês estão ouvindo é a faixa número 3, a La Epidemia. Ficou show de bola essa música, eles foram muito, muito espertos assim, na questão de convidar o carinha lá da banda Embur. E ficou show, eu recomendo pra galera que não ouve Rio Ninho e que diz que a banda é modinha, que é não sei o que, vocês tem que ouvir esse álbum pra isso aí talvez mude a ideologia que vocês têm da banda, a visão. Esse álbum ficou show, tem música aí pra fãs de metal vão amar. É isso aí. Gente, vou falar para vocês agora do álbum Silver Storm, do Camelot, tá? A música de fundo que vocês estão ouvindo é a Solitaire. Bem, é uma banda de power metal, o álbum tá legal, dá para você dar umas viajadas legais na música, tá? E as músicas, elas se encadeiam porque elas contam uma história de uma menina, parece que ela teve um acidente, os irmãos gêmeos presenciaram e tal, beleza. Mas falando de instrumental, como o estilo da banda, eu gostei do álbum. Acho que tem várias músicas que vale a pena você escutar. Eu tenho mania de dizer que as bandas que tocam esse estilo, você tem que ouvir as bandas e achar que você está dentro de um castelo ou passeando a cavalo numa campina. Se isso acontecer, a banda é boa. E essa banda, gostei, achei muito legal esse álbum da banda. É isso aí, galera, que a Samets falou, concordo plenamente. Essa parte do castelo achei muito legal. É assim, a minha opinião sobre o Camelot em relação ao álbum e os álbuns anteriores, eu já escuto o Camelot há bastante tempo. Achei que em relação à parte melódica, caiu muito. O CD é meio triste, né? Talvez por causa da história, mas a Samets já comentou aí com vocês que o álbum é um álbum conceitual. Ele conta a história da Julie, que é uma menina do século XIX, e que ela morreu num acidente. E nesse acidente aí ela foi, que nessa mente tinha falado também, que ele foi testemunhado pelos dois irmãos gêmeos dela, né? E cada música vai contando uma parte da história dela. O interessante é que na música 1 ela morre, e na música 2 conta a parte dela do paraíso. Se vocês procurar a letra aí vocês vão entender. É muito interessante. Também tem a parte relevante desse álbum, é que o vocalista é novo, né? Então já é o primeiro baque aí pra todo mundo que é fã. Mas eu acho que ele foi bem aceito, o CD foi legal, acredito que essa parte de não ter muita melodia, a parte mais melódica do álbum, mais lírico, mais heavy metal, é por causa mesmo do tema. e achei que aquela parte da história lembra muito a Avantasia. Gente, não tô falando da música, nem do instrumental, nem do som da Avantasia. Tô falando porque o Avantasia também lança esses álbuns com essa temática aí de história, de teatro. E isso eu achei super legal. Além do ter você escutar uma boa música, você ainda consegue participar de uma história. Parabéns pro Cândido, acho que foi um ótimo álbum. Nós vamos comentar agora é o Kiss Monster. Eu posso dizer que simplesmente não deixa de ser o Kiss que a gente já conhece, o Kiss comercial. O álbum está realmente comercial, como os últimos lançamentos do Kiss. O Kiss hoje em dia é uma indústria, é uma grande indústria. Para mim, o Kiss já não faz bons álbuns, não tão comerciais, já há um bom tempo. E o álbum não some muito, o álbum não sai muito do que a banda vem trazendo durante esses anos. O álbum continua com o mesmo estilo, as músicas parecidas. Uma coisa que eu comentei é que o álbum está com algumas músicas um pouco maiores, as músicas estão passando de 4 minutos, como é essa música que vocês estão escutando aí, que é a faixa número 1, A Hell or Hallelujah, que tem 4 minutos e 8 segundos, se não me engano. E o álbum em si está comercial. Para quem gosta de Kiss, quem gosta de bandas no mesmo estilo, eu acho que o álbum nem acrescenta, nem decresce. Fica na mesma. É, galera, é o 20º álbum de estúdio do Kiss. Cara, é muito álbum, eles não param de lançar. Os caras são bons. Eles acabaram de passar aqui pela minha cidade, eu moro em São Paulo. E eu não fui no show, mas meus amigos que foram, eles só comentaram coisas boas, falando que os caras levantaram a plateia, animaram muito. Eu, particularmente, gostei muito do álbum do Kiss, muito mesmo. Eu dou destaque aí pras músicas chamada Back to the Stone Age, que é a música 4, e a música It Your Head Out, que eu gostei muito. E detalhe também que o produtor é o Greg Collins, né? O mesmo que fez o álbum anterior, Sonic Boom. Gostei muito do álbum também, vem acompanhando. E os fãs podem escutar que vão gostar. Ei, galera, de novo, vou falar pra vocês agora sobre o Crisium. O álbum é o Rise From Blackness, tá? É uma banda de brutal death metal. E a gente pode falar que é um dos nossos orgulhos, né? Porque é uma banda de Porto Alegre, são três irmãos, eles começaram praticamente até a grana entrar e o negócio começar a melhorar. Já tocaram com bandas ótimas de fora aí, em festivais maravilhosos também. E esse álbum deles é considerado como se fosse um presente mesmo para os fãs das bandas, porque ele pegou gravações de outros álbuns e juntou. Se eu não me engano, são dois que estão fora de catálogo. Eu acho que é o Curse of the Evil One e o Merciful Order, de 94, esse e o outro de 93, tá? Trabalho lógico, ele foi remasterizado, mas ele ainda tem aquele som cru. Eu, quando eu ouvi, o que eu lembrei foi aqueles showzinhos que tinha aqui em BH na década de 80, final de 80, 90, que você ia lá e escutava o som cruzão mesmo, né? Aquela coisa bem porradão mesmo. E tá isso lá, se a intenção deles era passar isso pros fãs, era dar isso de presente pros fãs, que a emoção é aquela música que você quer ouvir no show mesmo, que você quer porrada e tal, eles conseguiram, porque o álbum tá desse jeito. Seria um álbum que eu não escutaria em casa. É um álbum pra show, pra agitar, pra pular, pra tocar o mosh, porque ele tá bem pesado mesmo e tá legal. Eu gostei do álbum. E indico pra vocês ouvirem também. Quem gosta do extremo, esse álbum tá legal. Bom, como a Sam falou aí, a faixa que tá rolando aí atrás é a Infected Core. E foi uma das faixas que eu mais gostei no álbum, mas a Summons of Religious, ela tem uma pegada no começo muito, muito boa. E a Sinner's Corn, o começo da bateria é muito o bumbo, depois dá uma virada, não sei se é bumbo, porque eu não sou baterista, né? Mas enfim, foi um álbum que eu gostei muito, e eu sentia muito tempo que eu não ouvia um álbum que me deixava com vontade de quebrar a casa, de destruir a casa toda. Então, como a Sam's falou, é um álbum pra zoar mesmo, rolar muito mesmo. E eu recomendo, porque é um estilo que eu não conhecia. Eu pude ver a banda no Porão do Rock 2010, mas realmente ao vivo os caras são bons, mas esse álbum aí, realmente, tipo, eu virei um fã de Crisium, assim, porque era um estilo que eu não conhecia. Eu sou bem new metal, mas, enfim, eu recomendo pra galera aí. E orgulho, né, galera? Brasil na veia, cara. Ganhando cada vez mais espaço aí na cena do rock aí. É uma coisa que a gente tem muito que se orgulhar aí, porque a cena hoje em dia do Brasil tá mais visada, mais evoluída, e é isso aí, mano. Então fiquem com a Infected Core e vou passar aqui a vez pro nosso amigo aqui, o Savage. Um abraço. Seria uma blasfêmia não ter um álbum do Crisium aqui no primeiro podcast do Music Ground. O Crisium, como todo mundo falou, é hoje em dia o orgulho do metal brasileiro. Eu posso dizer que a banda mais foda que existe hoje em dia, brasileira, não só aqui dentro, mas principalmente internacionalmente. Eu costumo ver comentários sobre os álbuns do Crisium e comentários sobre a própria banda de muitos artistas da cena extrema, que para muitos são deuses. Eu já vi muitos comentários simplesmente positivos e nunca vi, para falar a verdade, um comentário negativo sobre o Crisium. Como a Sam se informou, esse não é um álbum de gnestas. Quem acompanha a banda desde o início já conhece as músicas. Foi apenas uma regravação e o som realmente está com aquela pegada true. Para quem curte mesmo os álbuns mais trues, aqueles álbuns gravados mais na raça, na força mesmo, de vontade, do que na qualidade, esse é um álbum que vale a pena. Os caras simplesmente, a cada lançamento, mostram uma qualidade nova. E eu não posso dizer que tem uma coisa nova nesse álbum, que é como eu te falei, é um álbum de regravações, mas não deixa de ser um álbum foda, afinal de contas são clássicos da banda, essas músicas. E como o Felipe falou, vocês estão acompanhando Infected Core, faixa 7 desse álbum, espero que todo mundo goste. E é isso aí, galera, bora dar força pro metal nacional, porque a gente tem muita banda foda aqui. Pena que não é tão visto pelo próprio público daqui, mas tá aí, o Crisium é um exemplo disso, uma banda foda e que deve ser considerada e muito. Agora eu vou falar, gente, da Kylie Minogue com um álbum chamado The Abbey Road Sessions. Já começa bem que já é no estúdio Abbey Road. Esse estúdio ele já é muito famoso lá na Europa, né? Tem muitos nomes famosos lá, como Rod Stewart, que já gravou lá. É um estúdio orquestral, geralmente eles fazem uns álbuns orquestrais lá. E da Kylie Minogue, já começo falando que foi bem interessante porque a maioria já começou sendo criticada porque seria um investimento furado, que ela pegou várias músicas da carreira dela de sucesso e refez de uma forma orquestral. Eu sou meio assim pra falar dela porque, meu, ela é esplêndida. Já começa sendo pelo fato dela ser britânica, que é aquela discussão entre pop americano e britânico, né? Pop americano mostra corpo, mostra... é vulgar. E o pop britânico não, eles cativam as pessoas só pela música, pelo talento deles. Mas isso é um outro assunto que a gente pode discutir em outro podcast. Referente a Kylie Minogue, a música que vocês estão ouvindo de fundo é Flower. Essa música dela, na verdade, já tinha sido vazado em 2008, na turnê dela do X Tour, o nome do CD era X. E essa música já era conhecida, e agora ela decidiu regravar e lançar ela como uma versão de estúdio. O clipe é muito bonito, é esplêndido. A Kylie Minogue, só elogio, parabéns pra ela. O investimento valeu a pena, o álbum fez sucesso. E a Kylie Minogue vale a pena ouvir, gente, além dela ser linda. Olhos verdes, loira. Parabéns pra Kylie e pros fãs aí, foi um ótimo presente. I saw the Então, galera, eu vou falar aqui sobre da Rihanna. Foi um álbum que eu particularmente gostei. O álbum traz letras bem tipo, a Rihanna dá um grito de quero levantar polêmica. Ela mostra, tem uma certa música que eu não recordo o nome agora, mas ela mostra uma vontade de reviver o amor doentio com Chris Brown. E falando do instrumental, assim, foi uma coisa que pra mim não ficou tão original instrumental, porque ela tem uma, certas partes do álbum que às vezes parece que é o Skrillex que tá tocando, sabe? Caiu meio que, parece que nos Estados Unidos essa parada pegou com muita força, assim. E tanto é que você vê o Korn aí, que não tá aqui no cast, mas o Korn entrou nessa onda, até fez parceria com o Skrillex e ficou muito, muito parecido, assim, em certas partes. Mas a música tem, o álbum tem muitas músicas boas aí. E pra quem é fã da Rihanna, vai gostar. Quem é fã de dubstep aí, que curte esse estilo aí, também vai gostar das músicas, principalmente da primeira aí. A primeira, ela é bem, ela é grudante, pega na cabeça, gruda mesmo. E é isso, cara. Sem falar na capa do CD, né? A capa do álbum ficou muito show, cara. A Rihanna tá bem diferente do outro, entendeu? No lançamento anterior ela tava muito santinha, muito comportada, e nesse ela já veio mais ousada. Aí vem a guerra com o fato que o Binho citou aí da Kylie Minogue, que é porque nos Estados Unidos realmente o estilo é mais erotizado. E é isso aí, o álbum ficou bom, eu recomendo. E se você... Esse álbum eu recomendo também só pra quem não tem muito essa coisa de estar julgando, entendeu? Se você der conta de escutar sem ficar criando preconceitos, porque ela entra na temática de drogas, bebidas e por aí vai. E ela fala publicamente no álbum também sobre os incidentes com Chris Brown, cara. Calvin Harris, que ele contou numa entrevista recentemente aí que a Rihanna procurou ele uns 2 meses aí pra escrever as músicas, mas ele falou que não tocou, acho que foi uma coisa assim, ele falou que não foi capaz de fazer isso porque era muito pouco tempo e a possibilidade de construir um novo CD, um bom CD, era muito pequena. Mas resumidamente é isso aí, cara. Porque hoje em dia a mídia tá aí e eles querem lançar e vender. E enfim, esse álbum aí promete. Eu acho que corre até chance de chegar nos mais vendidos aí. Corre não, corre risco. Não corre risco. Ele tem grandes possibilidades de chegar nos mais vendidos aí da Rihanna. É, galera, que nem o Felipe falou aí, o Unapologetic da Rihanna de 2012, né? Vocês estão ouvindo a música do fundo aí, é Diamonds, o single dela. Bom, a Rihanna desbancou pra lançar álbum, né? 2009, 2010, 2011, 2012, um álbum atrás do outro. Eu vou discordar aí do Felipe, eu não achei o álbum muito bom. Todas as músicas desse álbum, a maioria, digamos assim, a maioria são black music, meio hip hop. O que, de todos os álbuns que ela já lançou, esse daí é o álbum menos eclético dela, pra mim, na minha opinião. A música Diamonds, ela é boa. Eu gostei muito, na verdade, acho que de tanto que tocou, né? Acho que eu comecei a gostar. Dou destaque pra música chamada Right Now, que é com o David Guetta. Acho que é a única música meio pop, assim, que tem no álbum. Que é essa Diamonds e essa Right Now. As outras é totalmente black. A Rihanna tá um pouco mais vulgar mesmo, concordo com o Felipe. Mas isso é pop americano mesmo, né? Pra vender, tem que ser assim. E você falou das vendas, o Felipe falou das vendas. Diamond já tá em primeiro lugar na Billboard. Parabéns pra Rihanna. Um ótimo single, tá bem vendido. E com certeza, sim, a Rihanna vai vender muito com o Unapologetic. Mas eu ainda fico com o Talk The Talk e o Loud, os antigos álbuns dela. É isso aí, galera. You and I, but you galera, eu vou falar pra vocês uma coisa sincera. Eu acho que esse álbum que nós vamos comentar agora é o melhor álbum desse podcast, o Ragnarok Malediction. O álbum tá foda. Acho que não tem muita coisa pra comentar. O álbum tá fodástico. O Ragnarok é uma banda que cresce a cada lançamento. A cada novo lançamento que a banda faz, a banda começa a criar novos, começa a criar novos patamares, começa a crescer cada vez mais. Então, a cada lançamento, você pode ver que a banda tenta melhorar o máximo possível e consegue. Diferente de algumas outras bandas, ela tenta mudar, tenta melhorar e consegue. E uma única coisa que eu acho assim, que não é uma coisa ruim não, mas é uma coisa que não me agrada, é porque o Ragnarok é uma banda muito boa, porém ela não tem um espaço, se eu posso assim dizer, né? Um espaço muito grande na mídia, e quando eu falo na mídia, é a mídia extrema. E em toda área extrema, porque eu costumo ver shows dos caras e os caras, o show deles sempre é muito bom, só que dificilmente eles tocam como banda principal. Eu lembro shows que eles já fizeram aqui em BH mesmo, eles chegaram a tocar melhor do que as bandas principais. Eu posso ter errado, não tô lembrando muito direito, se não me engano o último show que eu vi deles foi o Veiga, Ragnarok, se não me engano, ou foi o Gorgoroth e o Ragnarok. Eles tocaram melhor do que a banda principal. A única coisa que eu acho que me deixa chateado na banda é isso, porque, mas não é uma coisa da banda, acho que é uma coisa mais da mídia e do público. A banda é muito boa, só que não tem um espaço muito grande para se mostrar. Mas eu acho que o álbum deve ser ouvido sim, tá muito bom. Para quem curte black metal, não tem como falar que o álbum tá ruim. E é isso, cara. Ragnarok é Ragnarok. Espero ver eles de novo ano que vem aqui, de preferência no setembro mesmo. É isso aí. Bem, galera, Summit de novo. Eu também vou comentar esse álbum, porque para mim, como diz o Sargent, desse podcast foi a maior surpresa. Acho que uma palavra para definir esse álbum: porrada. Você escuta o álbum, você fica louco, você quer entrar no mote, você quer beber, você quer ir pra show. A banda é muito boa, realmente. Tem várias faixas no álbum assim, que são ótimas. São aquelas faixas que você quer ouvir em casa, você quer ouvir no seu MP 200.000, você quer ouvir no show, você quer ouvir em todos os lugares. As melhores foram Blood of Saints, achei ótimo. Necromantic Monster, Ritual, a música 3. Nossa, ela é muito legal. Eu achei legal nela, né? Que ela começa com aquela batidinha tipo: mamãe, vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Aí a porrada desce, o lobo chegou. Foi uma faixa ótima, me diverti muito com esse álbum, gostei demais. Tem Divide That Impera, que é uma faixa meio instrumental, com um instrumental legal, que dá um toque assim, sei lá, tipo uma música mais light. Aí vem o porradão de novo, porque pra mim o legal do black metal é isso. É uma música bem trabalhada, com a sonoridade legal e que te impulsiona pra isso, que faça o sangue vibrar, te dá vontade de curtir, de se divertir. A última faixa também, gente, ela é muito boa. Face It Into Obscurity também tem uma sonoridade legal. Então o que fica desse álbum é exatamente isso aí. É uma banda que criou um álbum que, porra, como eu disse, porrada. Eu fiquei extremamente entusiasmada com esse álbum. Tô à espera do próximo show da banda. Com certeza eu vou estar lá. E se for no Setembro Negro, eu juro que eu vou ficar sóbria pra ver a banda até o final. É isso aí, gente. Só lembrando aqui, a faixa que tá rolando aí no fundo é a faixa 6 da Stop Christ. Desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desperate, desper share this disarray. I won't pull these hands away. I need to be chosen, and my God, don't pray for me. So scatter all my ashes when I'm dead. Shatter every legend in my head. If only the committed will survive. Is anybody here still left alive? Quem vai falar do Stone Sour? Eu, nada mais nada menos que Felipe Sony, super suspeito pra falar isso agora. Mas enfim, vamos lá. O CD se chama House of Gold and Bones, parte 1. Então, isso indica que essa é a primeira parte do álbum, obviamente. E a segunda só vai ser lançada ano que vem. Então, tipo, mesmerize com metade do System of a Down. A ideia inicial do álbum, conceitual, é contar uma história. Portanto, cada música, obviamente, é uma parte. E ela demonstra o sentimento e a vivência do personagem da história. E na história, o protagonista enfrenta uma encruzilhada psicológica, física, e ele tem que tomar grandes decisões, assim, que irão fazer com que ele consiga escapar ou não do sonho no qual ele está preso. Porque se eu tiver enganado, eu posso estar enganado. Mas a ideia que eu tive é que o personagem está sonhando. Então, basicamente, fala da dificuldade que todo mundo tem que passar quando a gente tem que passar da adolescência para a fase adulta. Segundo o Corey Taylor, o próprio Corey Taylor divulgou no site, no Twitter, o álbum contém muito da biografia na letra, mas nas letras do CD. Mas ele nunca passa a ser o personagem das letras. Ele queria criar um efeito espelho, onde as pessoas poderiam ver, tipo, elas mesmas na história. E chega de papo e vamos que realmente interessa, que são as músicas aí. A Gone Silver Nick, vocês ouviram aí na intro aí. É claro que um álbum que se chama, lançado pelo Stone Soul, ele tem que começar com botando pra quebrar, né? E essa música exerceu perfeitamente. O riff inicial já me fez tirar os pés do chão e pular mesmo, bater cabeça. E o solo é muito bem elaborado. Eu gostei do toquezinho meio punk, assim. A Absolute Zero, ela é literalmente uma continuação da primeira faixa aí. Ela é contagiante, a letra é muito firme e de fato define o personagem. Outra música que eu gostei muito, que tem uma pegada trash no álbum aí, é a faixa número 6, a Eddie U486, que ela é muito boa, assim. Ela tava demorando, sabe? Essa música demorou um pouquinho pra aparecer no álbum, mas apareceu uma música totalmente cultural, assim. Eu sabia que ela tava vindo, sabe? Mas eu não sabia quando, pegou de surpresa. Ela é muito forte, muito firme, muito louca, é insana, dá vontade de fazer mushi, pular mesmo, bater cabeça. E então, se você ouvir ela aí, vai pirar o cabeção. Ah, e no começo, engraçado, tem um aviso que diz que ela é má pra sua sanidade mental, então... Enfim, eu já não sou muito certo, então... Lá pro final do álbum, tem uma música que me chamou bastante a atenção, que foi a música número 10 aí, A Dread Travels Parte 2, que se você gostou da parte 1 que tem no CD e achou que ela era muito pequena, mas tipo, ela vai perder a levada cauta e vai ficar mais heavy metal e sem parar de ser foda, claro. E é isso aí, cara. Então eu cheguei à conclusão de que eu realmente gostei do álbum. Não teria como não gostar. Eu sou muito suspeito pra falar de Stone Sour aí. Eu sou fã do Stone Sour, do Corey Taylor. E enfim, como eu disse lá no tópico lá do nosso querido fórum, eu sou apaixonado pelas ideologias desse cara. E enfim, é claro que quando sair a segunda parte, ela com certeza vai estar no nosso fórum. Então, pra galera aí do que tá ouvindo o nosso cast aí, vou dar uma dica pra vocês aí. Todos os álbuns, todos os lançamentos que aqui foram descritos aí, que a gente comentou aqui no cast, tá lá no nosso álbum. Então você acessa lá www.musicground.com.br e faz o seu cadastro, é rapidinho, leva 5 minutos, você confirma o seu e-mail, pode baixar e curtir à vontade. É isso aí, galera. This is Music Rock.